447, chama Recife, na frequência 1251, na PR 133, decimal 25, bom dia. 251-3325, bom dia. Bom dia, Objeto Whisky Direct Bravo. Bom dia, Whisky Direct Tango, prossiga. Confirmando, Whisky Direct Bravo. Whisky Direct Bravo, prossiga. Whisky Direct Bravo, você encontra no pátio 3, posição 5. Solicita autorização para reboque até o pátio principal, posição 05. Isca Juliette Bravo do pátio 3 para o portão 5, autorizado, entrando em escuta constante, a pátio térmico, Isca Juliette Bravo. Ciente, dando início ao reboque, iniciando até o término, a portaria. Bravo informando o término do reboque no portão número 5. Bom dia, bom dia. Obrigado, Bravo. Obrigado, bom dia. Whisky Juliette Eco. Whisky Juliette Eco, prossiga. Muito bom dia, Juliette Eco, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 04. Whisky Juliette Eco tem aprovado o reboque do pátio 3 até o portão 4 do pátio principal. Mantendo a escuta constante, aporte ao término, Whisky Juliette Eco. Aportar ao término, Juliette Eco, grato. Juliette Eco informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 04. Grato, bom dia. Obrigado, Eco. Obrigado, bom dia.